que foram aprovadas em todas as Assembleias de Freguesia que dizem mudanças não. Portanto, o Presidente da Assembleia Municipal não tem opinião, tem a opinião dele e vai dizê-la aqui claramente, mas está vinculado à posição da Assembleia Municipal, que é esta. Nós, como questão de princípio, somos contra a alteração de qualquer freguesia. O Presidente da Assembleia Municipal acha que o que se ganha com esta reformulação, que isto é só para nos entreter, que não é isto que vai resolver coisa nenhuma nas muitas dificuldades que o país passa e atravessa. Se quiserem discutir isso, a gente diz-lhe onde é que devem cortar e como é que devem cortar. Portanto, a posição da Assembleia Municipal é claríssima. Há dias fomos desafiados para discutir o assunto. Nós ainda não discutimos. A lei foi aprovada em Assembleia da República, mas ainda não foi publicada. Quando for publicada, temos 90 dias para discutir e para nos pronunciar. E que fique claro, nós vamos nos pronunciar. Nós vamos nos pronunciar. A nossa questão de princípio é não. Claro, claro, que nós entramos no problema que o Sr. Doutor aqui disse, e se nós não decidimos, alguém vai decidir por nós. Claro que isto é uma rasteira para que o odioso da questão fique sobre nós. Mas agora vamos à questão prática do problema. Se nós decidirmos, como eles querem, Nogueira vai abaixo. Se nós não decidirmos nada, Nogueira também vai abaixo. Então, parece que está decidido. Parece que nós não vamos resolver nada. Eu não sou assim. Acho que a gente tem que lutar com todos os meios ao nosso dispor até ao mínimo. Portanto, neste momento está em causa uma questão jurídica que nós devemos explorá-la até ao mínimo. E o Sr. Presidente da Câmara, quando falar, a Câmara já tem um parecer sobre o assunto. Estamos aqui a falar, este problema nasce, ninguém imaginou que pudesse nascer, de 11 casas e 19 pessoas. É pá, se calhar, reúne-se as Assembleias de Freguesia, vais lá à aprovação da Câmara, vais à CCDR, ou lá não sei quem é que superintende sobre isto, e faça ali uma permuta de 200 ou 300 metros de terreno, o tal 1%, a Freguesia de Oliveira fica com aquele bocadinho e dá outro bocadinho no outro lado qualquer Nogueira e resolvemos o problema. Portanto, a Assembleia Municipal, como lhe compete e penso que a Câmara, irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance, com calma, com serenidade, para resolver o problema. Se no limite nos vierem dizer não, então votem lá com a tal agregação como a lei quer, mas aí eu digo, a Assembleia Municipal, se for decidir de acordo com aquilo que a lei quer, já está decidido. Nogueira acaba. Ora, vocês não querem que Nogueira acabe e nós também não queremos. Portanto, Sr. Doutor e Junta de Nogueira, do ponto de vista jurídico, faça-se o que deve ser feito. Do ponto de vista político, e o Presidente disse aqui e disse muito bem, o Sr. Adelino, que à partida ninguém pensava, de facto só uma cabeça iluminada é que poderá pensar extinguir Nogueira, e de facto, quer eu, quer todos os presentes junta do PSD, têm estado a 100% solidários, uníssonos nesta luta. E ele não pensava que ia cair dentro de casa e caiu. Mas tem hoje a força moral de que esteve lá. E isso os senhores têm que se orgulhar, do Presidente Junta tem que ter estado cá, que nas questões certas, e eu tenho mais um exemplo que vale a pena também chamar para aqui, ainda eu não era Presidente da Assembleia, demos uma volta no carro uma manifestação, que eu sei que custou alguma coisa, mas portanto ele nunca teve problemas de assumir as suas posições nas alturas certas. E portanto, o que nós podemos dizer a Nogueira aqui hoje é que a solidariedade é total, a disponibilidade é total, estaremos em todas as lutas possíveis e imaginárias, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista político, para que esta estas que só não se ponham, nem quanto a Nogueira, nem quanto nenhuma, mas eles se calhar são capazes de ser sensíveis, São Sebastião da Fé tem 180 habitantes, há aí duas ou três têm 300 habitantes, é pá, se calhar, vamos lá pensar racional em termos de... Agora, Nogueira do Carmo, isto cabe na cabeça de alguém? Agora não venho dizer assim também, pá, não vamos falar de política. Sim, tem que dizer às pessoas que fazem estas enormidades, pelo menos fazer-lhes chegar, que estão mal. E eu estava a dizer há bocadinho, nós fomos em Coimbra, e o seu Presidente estava lá, sabe que o único Presidente de Câmara e o único Presidente da Assembleia Municipal que estava ali, ao gelado da ANAFRE, contra a extinção e contra esta enormidade, foram os governos do hospital, os problemas nenhum. Portanto, nós estamos nisto, há muito antes deste problema nascer, temos uma posição clara e inequívoca do que queremos para o nosso Conselho, e no meu caso concreto, estou vinculado por aquilo que foi a posição dos 43 membros da Assembleia, que são unânimes nesta opinião. Portanto, a posição da Assembleia Municipal é claríssima, claríssima, claríssima. E eu te disse também na última Assembleia, quando agora chegar a hora, não estou a dizer, apesar disto tudo, que não façamos uma última reflexão, também não se vá dizer lá para baixo em Lisboa, que nós aqui somos sectários, que somos irresponsáveis e irracionais. Portanto, eu, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, sinto-me na obrigação de fazermos uma última reflexão sobre isto tudo. Sem nunca conceder, como dizem os doutores advogados, que a questão de princípio é não, isto não resolve nada ao país. Como eu digo, já o nosso primeiro rei achou que isto estava mais ou menos bem assim, e há 200 anos, quando fez o Código Administrativo, que é a espinha do sol que ainda hoje está em vigor, foi assim, mais ou menos ficou. Se isto tem funcionado, se não tem dado problemas, se temos tanto problema para resolver, para que é que vamos mexer no que está bem? Portanto, grosso modo, aqui está um bocadinho frio para não esmaçar mais, esta é a posição da Assembleia Municipal, que eu estou aqui a transmitir, a minha acho também ficou clara, mas que é a posição dos 43 membros, dos 42 mais eu, então neste caso, que constituem a Assembleia Municipal. Portanto, Nogueira do Carmo contará com o Presidente da Assembleia Municipal e também posso falar, porque é esta unanimidade, dos 43 membros da Assembleia Municipal, para tudo e mais alguma coisa, até ao limite. E da minha parte estou disponível às 24 horas do dia para discutir, acompanhar e ir onde fizer falta para que o problema não chegue a ser, porque de facto isto não tem pés nem cabeça. Para já, eu acho que é de analisarmos juridicamente o problema, é de eventualmente fazer-se uma reunião de sensibilização com quem tem a responsabilidade disto, ver que isto de facto não tem pés nem cabeça, que é uma enormidade que está aqui feita, neste caso geográfica, uma enormidade geográfica, não é assim, e resolvermos o problema. Portanto, estejam calmos, tranquilos e serenos, que o problema não virá de certeza absoluta nem da Assembleia Municipal nem da Câmara Municipal. Muito obrigado.